começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo. Desde já, muito obrigado a todos vocês, amigos internautas, que acessam radioestudiobrasil.com.br em qualquer canto do Brasil e do mundo, ouvindo o nosso programa. Também a vocês que nos ouvem pelas rádios parceiras espalhadas pelo Brasil inteiro. Um abraço a todos vocês, amigos diretores, programadores, locutores, enfim, todos vocês que compõem as equipes das emissoras que são nossas parceiras, que exibem os nossos programas gerados aqui da nossa central de produção pelo Brasil inteiro. Quem canta bonito abrindo este programa é ele, Cristiano Araújo, Meus Sentimentos. Volta pra mim, estou sozinho precisando de você. Pergunta a Deus o que eu posso fazer pra reconquistar o seu amor. Volta pra mim, já sinto falta do teu cheiro, teu abraço. Tentei de tudo, mas não sei mais o que faz. Nas noites frias, preciso teu calor. Por que fez assim, me abandonando sem me dar explicação? Será que não percebe, magoou meu coração? Sem motivo algum, interrompendo uma linda paixão. Meu amor, eu não sei o que fazer. Eu não sei se te procuro ou se tento te esquecer. Eu não sei, eu não sei como o cupido me flechou. Só sei que eu estou apaixonado, enlouquecendo de amor. É assim, ó. Um amor tratado como fruto de um sentimento. Quem não teve aguarde, pois terá o seu momento. Seu momento, seu momento de amar. Quando me pego parado, fico até me perguntando de onde é que vem o sentimento soberano que a gente não consegue controlar. Assim, ó. Um amor tratado como fruto de um sentimento. Quem não teve aguarde, pois terá o seu momento. Seu momento, seu momento de amar. Quando me pego parado, fico até me perguntando de onde é que vem o sentimento soberano que a gente não consegue controlar. Meu amor, se tento te esquecer. Eu não sei como o cupido me flechou. Só sei que eu estou apaixonado, enlouquecendo de amor. Volta pra mim. Lindo demais. Maravilha, ouvimos com Cristiano Araújo seu novo sucesso. Quero mandar um beijo carinhoso pra minha querida Bruna Roldão, sempre interagindo comigo no Facebook. Ela diz que não perde o programa, né? Ela mora em Vilhena, Rondônia. Um beijo pra você, Bruna Roldão, todos os amigos de Vilhena, Rondônia, onde nós temos aí uma audiência fantástica, né? Um beijo carinhoso para a minha querida Lu Moreninha, de Berilo, Minas Gerais, ouvinte da Rádio Ara FM, que também exibe o nosso programa. Um abraço, Reginaldo Franco e todos da equipe. Um abraço para todos vocês, viu? A Graciele Carvalho, em Bom Jesus, Goiás, também diz que não perde o mundo sertanejo. Um beijo para você, Graciele. Quem canta bonito, Daniel. Eu amo amar você. Eu ando louco de saudade de você, morto de vontade de te ver. Eu ando louco de saudade de você, morto de vontade de te ver. Essa pessoa linda que me faz querer demais. Beijo a sua boca e te vendo louca, não me canso nunca de dizer. Lembro dos olhares, dos nossos lugares, envoltos na magia do prazer. Agora esse quadro que eu gosto muito é Modão Sertanejo no seu rádio. É o nosso quadro Ao Som da Viola. Agora no mundo sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar. Ah, moça, eu não tenho dinheiro, minha

Um abraço do Matheus a todos os ouvintes, né? Gostaria de dizer que é um prazer a gente estar aqui no seu programa. Muito bem, nós que gostamos muito da presença de vocês aqui no programa, porque o artista, ele tem que viajar, divulgar os seus trabalhos. Eu também vivo esse lado, né? Como já viajei pelo Brasil divulgando de rádio em rádio, e hoje, graças a Deus, através aqui do nosso programa, vocês vão visitar centenas e centenas de emissoras de rádio em uma só entrevista. Que maravilha. Isso não é bom demais? Isso é bom demais da conta, senhor? Pois é, vocês estão há quanto tempo aí na batalha, cantando juntos? Rapaz, estamos aí trabalhando com muita alegria já há muito tempo. Vamos colocar, não vamos falar data não, né? Exato. Mas já tem mais de duas décadas. É porque vocês começaram garotinho. Nós começamos bem moleque, cantando nos botecos da vida. E a gente sempre teve um projeto de poder fazer um trabalho maior a nível nacional, como esse que está sendo feito nesse momento, através do seu programa. Maravilha. Então, para nós é uma alegria muito grande, viu? Vocês já participaram com Edelson Moura, do Ligação Nacional, agora o Mundo Sertanejo. Vão participar com o Cleiton Aguiar. Se Deus quiser. Parabéns a vocês. E esse CD que eu estou com ele em mãos aqui, é o primeiro da carreira? Vamos colocar assim, o CD fechado, sim. Já fizemos um outro trabalho, mas não tínhamos fechado uma quantidade de músicas. Fizemos duas, depois mais duas, para poder fazer um trabalho. Músicas temos só para trabalhar. Para trabalho mesmo. Mas aí, a gente trabalhando sozinho, você sabe a dificuldade que é. Então, o Brasil é muito grande. Sim. Então você precisa ter parceiros. É, agora sim, a gente viemos aqui para Brasília e conhecemos muitas pessoas. E dentre essas pessoas, a Mary Campos, que é uma das grande amiga nossa. Grande amiga aqui do pessoal. Divulgadora. Divulgadora. Né? E uma pessoa que está fazendo um trabalho aí com o Júnior César e Matheus. Muito bem, daqui a pouquinho vamos contar mais aí da história, saber da carreira de vocês, porque agora vocês vão cantar. Já tinham turbinado aqui do CD de vocês. É a autoria de vocês mesmo? É uma música de composição aí, de Júnior César e Dedé Cavalcante, né? Um grande amigo da gente. Grande parceiro da gente. Que mora ali em Goiânia. Inclusive, para o pessoal que está ouvindo aí esse programa que vai para boa parte do Brasil, podemos dizer quase todos os cantos do Brasil. Então você que está ouvindo aí agora o programa do Diego Valadares, essa música Já Tinha Turbinado, nós tivemos a alegria e o prazer de fazer um vídeo bacana, que está postado aí no YouTube. É só você acessar no YouTube, Júnior César e Matheus, Já Tinha Turbinado, e você vai ver uma brincadeira bacana que nós fizemos aí. Tá. Esse Já Tinha Turbinado é aquele que está em frente à rádio ali, né? É, claro. É aquele mesmo. Vamos ouvir, cantam bonito, Júnior César e Matheus, Já Tinha Turbinado, aqui no Mundo Sertanejo. Tomando black label, viajando de avião. Eu tô na balada, virando uma tequila e bebo só as turbinadas. Eu tô gostosão, só tô de limusine ou então no meu avião. Eu tô na balada, tô montado na grana e pego só as turbinadas. A mulherada pira quando vê o meu jatinho, boquinha da cabeça querendo me dar carinho. Já tô até fazendo festinha particular, com tanta mulher boa, todas querendo voar. Camaro, Land Rover, isso é coisa do passado. Eu tô batendo agora, de jatinho turbinado, fazendo ponte aérea pra encontrar com meu amor. Eu tô girando onda no meu móvel voador. Eu tô gostosão, tomando black label, viajando de avião. Eu tô na balada, virando uma tequila e pego só as turbinadas. Eu tô gostosão, só tô de limusine ou então no meu avião. Eu tô na balada, tô montado na grana e pego só as turbinadas. Vem pra balada com Júnior César e Matheus. A mulherada pira quando vê o meu jatinho, louquinha da cabeça querendo me dar carinho. Já tô até fazendo festinha particular, com tanta mulher boa, todas querendo voar. Camaro, Land Rover, isso é coisa do passado. Eu tô batendo agora, é de jatinho turbinado, fazendo ponte aérea pra explosão. Tomando Black Label, viajando de avião. Eu tô na balada, virando uma tequila e pego só as turbinadas. Eu tô gostosão, só tô de limusine ou então no meu avião. Eu tô na balada, tô montado na grana e pego só as turbinadas. Aí, muito bem, já tinha o turbinado. Que musicão, hein, rapaz? Pois é, rapaz, tivemos a alegria de gravar essa música e estamos felizes com o trabalho. Tá no YouTube, né? Tá no YouTube aí, muito o legal. Vídeo. Tá o vídeo, muito já tinha o turbinado com Júnior César e Matheus. Isso. É só acessar. Vocês são naturais de... Rialma, interior de Goiás. Interior de Goiás, conheço. Já passei por lá divulgando, cantando muito ali bem, na região. Muito bem, legal. Vamos cantar um ao vivo? Vamos cantar. Vamos cantar um modão do boteco? Fica à vontade. Vamos lá. Ao vivo. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Ali no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado nos cantos da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Aê, se deixar, vai o resto do vestido dia. De seda, que modão, hein, rapaz? Essa música é linda. Parabéns pelo dueto. Vozes perfeitas. Muito obrigado. Uma pergunta que com certeza os ouvintes estão curiosos para saber. São irmãos? Opa, somos irmãos em Cristo. Em mas Cristo, somos, né? Somos bons e grandes amigos. Bons amigos. Ah, isso é que importa, né? Essa música top de linha. Vamos tocar agora essa música. É a autoria de vocês também? Também. É uma brincadeira que nós fizemos falando nessas músicas de Júnior César e Matheus. É, nós voltamos bem para a juventude, porque é o que o mercado está pedindo, sem deixar a música sertaneja, o modão de lado. Mas aí no CD. Como é que é o refrão dela ao vivo aí? Pode ser? Uma capelinha? Ô mãe, tô na balada de olho na nora que você pediu. Olha uma rocha! Ô mãe, ela é top de linha, meu Deus, que gracinha! Puta que pariu! Opa! Top de linha, cantam Júlio César e Matheus. Balada de olho na nora que você pediu. Ô mãe, ela é top de linha, meu Deus, que gracinha. Puta que pariu. Ô mãe, tô na balada de olho na nora que você pediu. Ô mãe, ela é top de linha, meu Deus, que gracinha. Puta que pariu. Ah, que tremendo avião. Ela é top, rebola demais. Tô chapado, tô pagando pau pra ela. Vai rolar uma paquera, eu sei que vai. Pensa num corpinho bronzeado, maninha. Nossa, ela é toda turbinada. Quando ela passar, a galera faz do jeito que mamãe pediu. Hoje eu levo ela pra casa. Ô mãe, tô na balada de olho na nora que você pediu. Ô mãe, ela é top de linha, meu Deus, que gracinha. Ah. Ô mãe, tô na balada de olho na nora que você pediu. Ô mãe, ela é top de linha, meu Deus, que gracinha. Puta que pariu. Do avião, ela é top, rebola demais. Tô chapado, tô pagando pau pra ela. Vai rolar uma paquera, eu sei que vai. Pensa num corpinho bronzeado, maninha. Nossa, ela é toda turbinada. Quando ela passar, a galera faz do jeito que mamãe pediu. Hoje eu levo ela pra casa. Ô, oh, mãe, tô na balada de olho na nora que você pediu. Ô, oh, mãe, ela é top de linha, meu Deus, que gracinha. Puta que pariu. Ô, oh, mãe, tô na balada de olho na nora que você pediu. Ô, oh, mãe, ela é top de linha, meu Deus, que gracinha. Puta que pariu. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes, que hoje estão prestigiando o nosso programa, como sempre, e ouvindo aí essa entrevista bacana com essa dupla que canta bonito, visitando o Brasil e divulgando para todo o Brasil essas músicas desse novo CD deles, né? Júlio César e Matheus. Meus amigos, vocês estão viajando, divulgando, e já tem projeto aí para o primeiro DVD da dupla? Então, é um projeto que a gente sonha, mas ainda não está colocado aí em prática ainda. Mas a gente tem um projeto, sim, de fazer um DVD assim que possível, se Deus quiser. Sim. Com certeza. Olha, como vocês cantam bonito ao vivo, com certeza os ouvintes querem ouvir mais ao vivo. É mesmo? Vamos cantar mais uma? Vamos cantar? Vamos cantar um modão de novo? Risco o dedo na viola. Vai lá, Matheus. Eu quero que risque meu nome na sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Segura, Pio! Rapaz, que modão apaixonado, hein? Pois é. Recordando o saudoso Barreirinho. Essa, inclusive, deixar, tá, né, no meu CD ao vivo que eu lancei recentemente. Telefone mudo. É, coisa bacana. Muito legal. Vamos cantar mais uma moda aqui do CD, vamos tocar, né? Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Como é que é? Já dá pra imaginar a história. O cara é Playboy, dá uma de garanhão, cabra danado. Rapaz, um aí não dá certo, perdeu. Ó, perdeu o Playboy. Vamos ouvir então? Perdeu o Playboy. Cantam Júlio César e Matheus. Playboy perdeu a mulher que cê maltratava, hoje o dono dela sou eu. Perdeu o Playboy. O Playboy perdeu a mulher que cê maltratava, hoje o dono dela sou eu. Você fazia o que queria, maltratava a coitadinha. Só vivia na balada e deixava ela sozinha. Depois que chegava em casa, dava uma de bonzão. Pronto igual uma cabaça, desmaiava no colchão. Eu que não sou nada bobo, só ficava observando. Você só lá na gandaria e a princesa trabalhando. Fui chegando de mansinho, hoje é só ela e eu. Agora fica na sua, porque o playboy perdeu. Perdeu o playboy. O playboy perdeu a mulher que cê maltratava. Hoje o dono dela sou eu. Perdeu o playboy. O playboy perdeu a mulher que cê maltratava. Hoje o dono dela sou eu. Você fazia o que queria, maltratava a coitadinha. Só vivia na balada e deixava ela sozinha. Depois que chegava em casa, dava uma de bonzão. Ponto igual uma cabaça, desmaiada no colchão. E eu que não sou nada bobo, só ficava observando. Você só lá na gandaria e a princesa trabalhando. Fui chegando de mansinho, hoje é só ela e eu. Agora fica na sua, porque o playboy perdeu. Perdeu o playboy. O playboy perdeu a mulher que cê maltratava. Hoje o dono dela sou eu. Perdeu o playboy. O playboy perdeu a mulher que cê maltratava. Hoje o dono dela sou eu. Perdeu o playboy. O playboy perdeu a mulher que cê maltratava. Hoje o dono dela sou eu. Perdeu o playboy. O playboy perdeu a mulher que cê maltratava. Hoje o dono dela sou eu. Cantaram bonito. Que mais... essa moda, mais uma do CD, muito legal, né? Muito bacana, pois é. Perdeu o Playboy, na verdade, pra você que ouviu, foi uma música que surgiu de um ocorrido, de um acontecido real. Um amigo nosso foi assaltado. Aí o colega que assaltou chegou nele, encostou a arma e falou: desce do carro, perdeu o Playboy. Aí ele chegou na gente e falou: faz uma música em cima disso aí. Vamos fazer. E saiu essa história aí. Tá certo, muito legal. E eu tô observando aqui, com certeza os ouvintes também. O CD de vocês está bem produzido, bem elaborado, uma capa muito bacana, a arte final, a capa, enfim, muito bom, parabéns, muito profissional, viu? E para os nossos ouvintes que estão gostando das modas de vocês, como é que eles vão fazer para adquirir o CD? Ou podem baixar no MP3, pelo site? No site você já consegue. E tem essa música que está no YouTube, que nós colocamos justamente para o pessoal poder apreciar, para poder baixar, copiar, colocar no seu computador, ajudar a gente a divulgar. Exato. Copia o link aí, já tinha turbinado, e manda para os seus colegas, seus amigos, para ajudar a turbinar realmente esse vídeo. Tá certo. Beleza? E para os nossos contratantes do Brasil inteiro, os organizadores de shows, os promotores, que queiram levar o show de vocês, é um show bacana, uma banda bacana, uma estrutura, uma banda, né? Toda... Um show alegre, né? Bacana. Quais são os contatos? Então, nosso telefone, como nós estamos aqui ficando em Brasília, então 61, né? Sim. 61-3552-3031, repetindo, 61-3552-3031, e também tem o celular, né, o telefone móvel, 61 também, 9966-4292, repetindo, 61-9966-4292, fala com o nosso amigo Ivan, da Oasis Produções, e leva Júnior César e Matheus para poder cantar na sua festa de peão. A gente chega lá e toca uma viola, toca moda de todo jeito, toca rocha, toca moda de viola, toca tudo que o povo quiser ouvir. Rapaz, você sabe vender o peixe, viu? O cabra é bom, né Matheus? Rapaz, é por isso que eu fico caladinho, deixa eu falar, gente. Pois eu só sei falar besteira mesmo. Deixa eu falar as coisas assim. Tá certo. O Júnior César, e também nas redes sociais, né? Pois é, nas redes sociais aí. Vamos

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.